6327, decolar dos 36, controle 120, decimal 80. Controle 208, decimal 6327. Controle de Salvador, montagem 6327, passa aqui, aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa. Mantém por até 4 mil pés, após curva direita para o de coral, 6327. Utilizado em ingresso, foi Forte Leve Pronto, Vitor Índia Juliette. Circulagem autorizada, pistolo 7, vento 1, no 4 graus 2 nós. 3367, reautorizado descida até o nível 060. Batango Juliette, Charlie Bravo, autorizado subir até a linha de voo, 00. Autorizado, Macapela, Juliette Bravo. Estruzo 1, autorizado ingresso, forte pronto, na cabeceira 17. Vitória de Juliette, decolada 39, pronto para o controle 208. Preparar o número 208 do TPG. Salvador, Papatango, Vitor e Juliette, coluna 5. Papatango, Vitor e Juliette, mantém a 56 graus, curva do Axel, no meu pé, você pode parar da barra e, quando possível, fechar o ponto em Serra Lavanda, Serra Lima. Vitor e Juliette, autorizado, meu pé, parar da barra, aproximando ao 08 da próxima, Vitor e Juliette. Copiado, estimado de ponto ao zona 9, 08, eu posso parar da barra. Parar da barra, Vitor e Juliette. Não, 045 Pro, direto na província de Juliette. Mantenha 1 minuto para o segundo do Axel, 3 de Juliette. Salvador, 230, pode voar ao apelar ou destino, Sérgio? Mantenha a saída. Desisti, tiro de luz decolado, 242, piloto de farol, controle 208. Boa viagem, bom voo. Sapatão, whisky Lulu, mantenha 57 iguais, corredor Axé, reporte para o Dabá, quando se possível seu estimado propouso, informa que no corredor Axé, sentido fora da barra, o tráfego do Sapatão do Rio de Juliette, com alta 32, também com destino Cauru. Autorizaria uma pressão por 2500 para o estilo Lulu da sequência, estimado de pouso 1905. Viadão 905, autorizado a 62.500 pés, risco do Juru, Senegal 906. Esse é o progresso da pista da Semana S, que eu vou. Ainda 34, contato radar, posição coral. Vou para a VR de Salvador, mantendo o Miguel 90, na escuta permanente do controle. Mantenha apoio do VR, 134, apoio do VR, está autorizado a apoio de conte. PM 3327, autorizado para o de IUCOV. IUCOV 3367, busca para 4010, que legal na 0106. 3 Juliette, tem frequência ali para auto-coordenação, informe para ficando em contato com o controle na cruzada vente a posição de 11 horas 10 níveis, na rua de Vera Cruz, mantendo aparentemente 1.500 pés, ele está na terra com a lente de quase o controle com frequência ali. Para 2.000 pés, que negar na 06, autorizado sinal ILS, da pista na 0, informe estabilizado. Autorizado de pistaria para 2.000 pés, o contrato estabilizado, a gente no 06, até 3.000.

negativo. Sistema ativo, está faltando o eixo que ele virou na atrás, para formar no setor, para ser o especialista da autocoordenação. Autorizado a descida para o 510, que é na gala 096, na parte do farol de Tapuã. Negativo, Papa Romeu, novembro, nós com isque, frequência de Estrela de Santana 131, decimal 30. Charlie 150, se é água piótica. Sente ruim suada. Boa seada, se é água piótica. Sobre a direção, 035, limite radial 2, 0 Salvador. Oscar, Golf Oscar, chame a torre na frequência 198, decimal 95. Chama a torre 198, decimal 95, Oscar, Golf Oscar. Sapatão do Juliette, Charlie Bravo, Fuji Cadastro Errado, 58.000, Splash Grande Observador. Chame Ilhas Frequência 120, décima 1. São as condições de aprovar em mar? Está em busca? Afirmo, Thiago Fiosca. Cruzado a aprovar em mar, posso buscar na mesma, já com a pista no teste. Em mar, reporta na vertical da mesma, visual com a pista no 7, o Thiago Fiosca. 6355 aos 582082, controle, boa viagem. Com o contato na decolagem, fica conforme autorizado, dia 6 de ano. Autorizado por Edilida, eu chamo 6355. Autorizado por Edilida, fugindo via São Paulo, apenas confirmando o livre da restrição do cono da fera. Afirmativa, na prova de Leda, livre da restrição de subir até o nível 90, autorizado a estação nível 360. Ok, autorizado 360, chamei a 6355. Mais que azulou através de Tupuaçu, Matéria Certa. Gente, mais que azulou, chama a torre, frequência 118, décima 95. Chama na torre, azulou. Torre Salvador, Tapardão, mais que azulou, através de Tupuaçu, Certa. Mais que azulou, ajuste no 096, mesmo que o cheque não tenha 0 graus, mas já pode ser chamado para o estaporte. Facilidade de usar o campo? Na presente? Na presente? Cruzar final da 1018, doutor, é o Mike Atuba. Cruzado com várias chuvas, cruzando 028, depois tirando base no top 7. Zulu. Se precisar, base curta. 7. Tomar 36, complete a direita, pro 045. Pede essa 2360 pela esquerda, Serra Golfiosca. Rumba 34, após o bloqueio do VR, vou para a posição corte. Volta fora, 34. eu completar o 360, o cruzado vai animar e interceptar o final da 17. Após 360, autorizado em rimar e interceptar final da 7, Thiago Piotta. Pouso autorizado na 17 para o Zulu. Os 4 estão fazendo seguro do protegimento animais. Negativo. Autorização de pouso, Thiago. Nível de voo 060, sem identificação. Negativo. O procedimento ILS nessa proa, reporte quando estabilizado. Autorizado, pistão 7, metro 50 graus, 62. Autorizado, pouso 7, Thiago Fiosca. Mata, destino. Mata, afirmo, Thiago Fiosca. Chama 6355, chama Recife 125, decima 1, alterna 128, decima 35. A 918 reduz a velocidade para 200 mais. Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Charlie Alô, 4-1-1-8-6. Controle ciente, recebido autorizado pela nível 360 para o adjunto. Frequência 198, última 95. 4295, comando 3. Foi isso, meu voo. 08, boa tarde. 98, reduz a velocidade para 2209. 2209, 698. Estimativo, 698, desça para nível de voo 050. 050. Negócio 478, contato rodado com a AGE, sua via sai da PUCA para o nível 330. 330, PUCA, 478. Brasil 6918, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, rua 030, limite radial 280 Salvador. Motivo da vetoração é sequenciamento, devido à Alfa Serra 32, na entrada do procedimento ILS com 100 nós. 030 na rua, limitado 280 Salvador, 692. Autorizado para sexual e ali a satisfeita pista na zero nessa prova. Mantém na prova. Autorizado para sexual e ali a satisfeita, 3 com 16, 19. Azul 4198, chame Recife, em 1, 2, 8, 8, carro 2, 6, 0. Do 4198, alterna 1, 2, 6, 0. Ok, 282, 2, 0, Recife, 4198, do Roberto. Filativo, boa tarde. Azul 692, autorizado de separar 2.000 com referência. Azul 699, autorizado de descida para 2.000 pés e forma quando estabilizado. Desce para 2.000, formará estabilizado. 2.698, voltou. 2.08, obrigado, boa tarde, 097. Azul de Salvador, boa tarde, 1.097. Rua 097, contato radar na decolagem, suba via Rabo 1 para o número 360. Via Rabo 1 para o 360, 1097. Controle seu tanque 4778. Confirmo, controle 4778. Você procura coordenar a prova do número 9, 09. Avance, mantenha a saída. Mantenha a saída 4778. Confirmo para o controle, que está tão gosto de funcionar. A gente confirma a radial de distância que se encontra do Salvador. Torre Azul 4433, 2.7.0. Estabilidade 692. Bem, já é 699, chama a torre 198, 1.95. 18.5, 4. Triângulo Oeste, Golfo Terra, seu contato radar, está assistindo no equipamento, 3.5531, com os números que está mantendo. Sim, boa noite. 699, aqui para a Comissão Manhã, autorização de esposa. 99, aguardando a autorização. 99. Bateu o Oeste, Golfo Terra, agora sim, contato radar. Adial 255 de Salvador, 49 milhas. Proa de ITAP, para que você está chegando com o Med 1, descida para o nível 050, que é o lugar em Salvador, 9096. Proa 097. Possível proa de alerta para o Proa 097? Proa 097, autorizado proa de alerta. Alerta na proa grato, 097. Uma 36, considera esse salão de 38 livros de corte a parquear. Certo. 5, alterno 25, decimal 4 e 5. 25, 25, 45, obrigado. Azul 4423, decolagem autorizada, pista 10, vento 160 graus, 06 regionais. Tudo decolagem, azul 69, azul 443. Boa tarde, não tem quanto de espera. 1699, todos autorizados, pista 10, vento 150 graus, 06 regionais. Todos autorizados, 1699, pista 10. Azul 4423, decoladas 20, chão e controle 1, 20, decima 8, vovô. 08, boa. Controle, boa, azul 4423. Azul 4423, contato radar da colagem, sobre avião de saída Arbuno, pela nível de voo 340. Via Arbuno 340, azul 4423. Salão 2, 1, 2, 1, 9. Alfa, ele parece errado, 6700 no sudoeste do BR de Salvador. Chame em Aracaju, sequência 120 do sinal 3. Alô 4423, chame Recife, frequência 128, alterno 2000. Azul 4423, confirme 1188, alterna 118, 388, 1260. Afirmativo. Graças. Eu aguardo coordenação do 3155. Ok, obrigado. 19023, a sua identificação para o que a Lagoinha será executada chegando a BF, do que autorizado por 4.010, que legal, na 09. Autorizado do sistema autorizado, descido para 2010 e LS que tem quatro estabilizado. Confirme, está. Confirme agora o Oscar do Serra. Afirmativo, recebe controle. Agora, 5/5, Oscar do Serra. Está ciente, 2010 e a sua estará estabilizada. Quente. Apoio Salvador, boa tarde, João 620. Número 620, contato radar da decolagem, sua via sai da PUCA para nível 370. Sai da PUCA 370, voo 620. Só 3076, vista para nível 050. 1275. Echelon 6315, copia o controle. Echelon 6314, estiver recebendo o controle, eu tenho identificação. Ok, Echelon 6314, chamou? Estimativo, como recebe o controle? Alto e Gente, o Xalamé 314, chame Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Poderia confirmar a frequência do Xalamé 314? Estimativo, Xalamé 314, Recife, 126, decimal 85, alterna 25, decimal 45. 12865 e 12545. Negativo, primária 126, decimal 85, cotejo. M2685. Obrigado e uma boa tarde. Através de Paris, Vitor e Guilherme. Sim, reporte Piazza. Piazza, reporte Guilherme. Capitão Gosta, Gusto Serra, confirma estabilizado. Firmo, estabilizado, Gosta, Gusto Serra. Capitão Gosta, Gusto Serra, chama turno 1198, do sinal 95. Jornal 1895, Gosta, Gusto Serra. Afirmativo, com 3076, autorizado do CISA para 3010, Senegal, na 0196. 3096 para 3076. Escalou de Serra, então sai de pouso na 0? Afirmou, 1043, operação S3. Estou autorizando, pista na 0, 25 graus, todos estacionais. No Serra. Então, isso que eu vou prosseguir. Acho que é 7:30. 1676, operação para sequenciamento, por esquerda para 040, limite radial 280, autorizado para executar nessa prova. Esquerda 040, limite abril 80, autoridade de executar na prova, 3676. 3676, autorizado de executar 3000. 3000 3676. Controle azul 9023, predecida. Azul 9023, autorizado de executar 4000 pés, que legal a 0,6. 4000 0,6, visual por campo, Capitão Vitorino Juliette, chama turno, frequência 1198, decimal 95. 1198, Vitorino Juliette. 3155, chama Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 125, decimal 1, 128, decimal 35, 3155, é. A 3176 mantém a distância 3.010, a visitação na posição de 11 horas 4 milhas com o Nordeste, volta 3491-1510. Ao passar do ano, autorizado, descida para 2.010 e reporta estabilidade. Alguma direção de munição da presença, mantendo por 040. Mantém, mantém a 040, reporte quando estabilizado, em turno, autorizado, descida para 2.010. Ah, ok. Vai manter a prova, estabilizar, após uma DS2000, tá? 3676. Relativo. 1620, chame Recife 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, com a montagem.